da solidão bater na sua porta. E a voz do meu Senhor você ouvir. Saiba que tudo passou naquela hora, e Jesus vai te ajudar a prosseguir. Se as lutas te fizeram te afastar de Deus, seus problemas são tão grandes e do Senhor você se escondeu. E o Senhor sempre ao seu lado e você nem percebeu. O Senhor nunca desamparou um filho seu. Confia em Deus, o Senhor está contigo. É bem mais que um amigo, te ajudando a caminhar. Confia em Deus, Ele tem a solução pra te levantar do chão e te fazer um campeão. Se as lutas te fizeram te afastar de Deus, seus problemas são tão grandes e do Senhor você se escondeu. E o Senhor sempre ao seu lado e você nem percebeu. O Senhor nunca desamparou um filho seu. Confia em Deus, o Senhor contigo, é bem mais que um amigo, te ajudando a caminhar. Confia em Deus, Ele tem a solução pra te levantar do chão e te fazer um campeão. Confia em Deus, o Senhor está contigo. É bem mais que um amigo, te ajudando a caminhar. Confia em Deus.